Bom, pessoal, estamos começando mais um podcast, nosso Duck Talk, o nosso podcast sobre o Anaheim Ducks do Brasil. E iniciando, eu sou Alexandre Dalla e vamos apresentar a nossa mesa, então, nossos componentes do podcast de hoje. Querido Públio, e aí Públio, tudo certo? Boa noite, Ale, boa noite a todos aí. Bastante coisa para falar aí na off-season, bastante coisa para conversar aí, faz tempo que a gente não se fala, não faz, né? Muito parado aí, saudade dos jogos, do nosso time. Vamos voltar aí com tudo aí. E boa noite pro Nelson e pro Murilão também aí. Nosso querido Murilo. E aí, Murilo, tudo certo? Opa, fala Alexandre, boa noite aí, boa noite Nelson, boa noite Públio. É, como o Públio falou aí, muita saudade aí da temporada e vamos matar a saudade um pouquinho conversando sobre o nosso time. E para fechar a nossa mesa, nosso grande amigo Nelson. E aí Nelson, tudo certo? Fala Lê, Públio, Murilão, boa noite pessoal. Tá ouvindo a gente também. Temporada tá chegando, tá acabando aí, tá chegando a contagem regressiva aí. Ansiosos e vamos que vamos. Muito bom. Esse nosso primeiro podcast de off-season, né? Muita coisa já aconteceu nesses intermináveis meses até o início da nossa temporada. Agora já estamos quase aí, um pouco mais de um mês, já iniciamos a temporada, né? E vamos então discutir alguns assuntos hoje aqui que estão pipocando na nossa pré-temporada aqui. Primeiro assunto que eu trago aqui para os amigos diz respeito a uma opinião do nosso querido GM, Bob Murray. Murray disse em diversas oportunidades, né, que o time dos Ducks, para se tornar um time mais competitivo, precisaria investir sobretudo em velocidade e em juventude, trazendo jogadores mais velozes e jogadores mais jovens. E agora, o que fazer? Fica na mão do Carlisle, né? E o que o Carlisle pode fazer, então, para fazer com que esse time, com o plantel que possui, se transforme em um time mais jovem e mais rápido? Começando por Públio. E aí, Públio, o que o Carlisle pode fazer com o plantel que possui? Olé, bem interessante aí esse assunto. Para começar, né, a season, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que esse time vai se comportar depois da varrida pelos Sharks, né? Esperamos uma boa season, temos roster para isso, né? Temos ótimos jogadores. É meio contraditório ele ter falado isso e não ter trazido jogadores jovens que torne nossa defesa quanto o nosso ataque tão rápido, tão promissor. Porém, entendo também que temos alguns prospectos ali que podem trazer isso e podem ser testados na terceira ou na quarta linha, ou enfim. E acho que temos que contar com eles, né, nessa season. É uma season que vai dar oportunidade para alguns deles aí, depois acho que a gente pode até citar eles, né? E acho que o Murray confia bastante ali no trabalho do Carlisle, né? Para mim é uma season que ele tem que mostrar algo a mais, ou senão ele pode sair do time, porque ele não tem feito um prospecto tão vitorioso assim quanto esperávamos, né? Nas últimas duas com o time que temos. E eu acho que é bem meio que por aí, entendeu? Essa questão do rápido, do veloz, pode ser explorado em cima de jovens jogadores aí que estão fazendo um bom training camp aí e podem trazer essa velocidade e esse jogo mais rápido que realmente estamos precisando. Normalmente, uma quarta linha, tem muito time que põe mais força, mais experiência nela. Talvez nós tenhamos agora como opção garotos com um futuro promissor aí para estar sendo testado, né? Então acho que é isso. E aí, Murilo, tua opinião, o que tu acha que o Carlisle deve fazer? Pô, Alexandre, é o seguinte, cara, eu achei, pô, eu concordo, obviamente concordo com essa, com esse diagnóstico aí feito pelo Bob Murray, né, pelo nosso GM, mas assim, pô, ele detectou o problema, pô, legal, grande capacidade aí de detectar um problema, mas o que ele fez pra ajudar, né? Ele detectou o problema e falou, é, pessoal, temos um problema, se virem. Foi mais ou menos isso, entendeu? Ele deixou na mão agora do técnico, num técnico que cá entre nós, pouco competente pra mudar isso daí, e deixou a batata quente na mão dele, né? Ó, se vira aí, vamos ver que agora que o problema é esse, arruma aí, se vira. Tá certo? Como que o Randy Carlyle pode deixar o time mais rápido? Só mudando o quê? O pessoal de linha, só trocando linha para deixar concentrar velocidade em algumas linhas. É, eu já tinha trazido até esse assunto aqui em outro podcast, né? Comentei de tentar deixar o Cogliano, o Henrique e o Caixa tudo na mesma linha, talvez na segunda linha aí, e cada um exercendo sua função já de ofício, e você tem uma linha rápida, você tem uma linha super rápida e bem técnica, né? O Henrique e o Caixa, eles são bem técnicos. O Cogliano, ele é mais velocidade e é um ótimo forechecker, né? Mas assim, com habilidade um pouco questionável, né? Mas eu acho que assim, beleza, a gente tem agora uma linha rápida e as outras três? O que a gente vai ter ali? A gente vai ter o quê? O Raquel, Getzlaff e o Perry na primeira e talvez o Rich, o Kessler e o Silverberg na terceira, já que o Silverberg já não estaria mais na mesma linha do Cogliano, né? Agora, outro jeito de mudar a velocidade do time sem contratar jogadores velozes, não conheço. Somente concentrando velocidade, tudo numa mesma linha, mas aí você vai perder velocidade em algumas linhas. Acho que é isso aí que eu tinha pra falar. Se alguém tiver alguma coisa a mais a acrescentar, ou alguma outra ideia aí de como aumentar a velocidade do time sem editar as estatísticas do jogador ali no FIFA ali também. Boa. São visões interessantes, até porque os Ducks têm como uma característica forte, né, investir na gurizada, na chamada prata da casa, né, nos jogadores que nós mesmos vamos desenvolvendo, né? Então, quem sabe isso pode ser um caminho, né? Nelson, o que tu acha? Pode ser o caminho investir na nossa própria gurizada, nossos próprios jovens jogadores que estão aí nas minors, descontando quase na NHL, ou tem outra forma? Então, eu acho que, como o Murilo falou, se não contratar jogadores novos, então outra alternativa não temos, né? E tirando que a gente já sabe que o Carlyle, ele tem um estilo mais físico, né? Então, assim, bom, eu acho que o problema não tá só nas linhas. Eu acho que tá também na mentalidade do time, porque os Ducks sempre jogaram fisicamente. Sempre. Desde que eu conheço os Ducks, foi mais jogo físico, body checks. Sempre deu mais body checks que os outros times. As faltas também vêm consequentemente, né, desse estilo mais físico, e acho que às vezes é em excesso e a gente já perdeu o jogo por causa de falta, né? Então, não acho que seria uma das opções investir na prata da casa, como você falou. Acho que seria teria que ser feito um investimento mais, né, assim, para formar já os jogadores com uma nova mentalidade, né? Exatamente, são apostas, né? Tem alguns jogadores que a gente pode citar, né, que estão aí jovens promessas quase despontando no time, né, que inclusive tem chance de conseguir uma vaga no time, né, como o Troy Terry, o Sam Steele, Max Jones e alguns outros na defesa, né, que são possibilidades, né, são jogadores que podem vir a agregar uma certa velocidade. Só que a gente entra em outra questão, ao mesmo tempo que a gente entra em velocidade, a gente entra em juventude, a gente perde um pouco da experiência, né, trazendo com esses jogadores jovens a inexperiência. E a inexperiência pode trazer em determinados momentos algumas situações um pouco complicadas, né, como algumas jogadas um pouco mal pensadas, coisas de jovem, né, coisas de jogadores em desenvolvimento. Mas são apostas, né, eu vejo, minha opinião falando agora, como apostas. Acredito que a gente tem que abrir as portas para essa gurizada, principalmente pro ataque, já que na defesa a gente está bem servido com jogadores. Eu acho que o principal objetivo agora é ter jogadores para o ataque, jogadores que possam produzir efetivamente, né? Então eu acho que esse pode ser o caminho, assim, investir na juventude, investir na gurizada, e essa gurizada pode sim, tem potencial para trazer bons resultados. Esperamos então, né, que esses resultados eles se efetivem na equipe, né? Nosso segundo tema de hoje, nosso segundo assunto, a nossa pauta, são as principais contratações da equipe durante essa off-season. Dentre os jogadores que os Ducks trouxeram, a gente vai analisar aqui quatro jogadores, sendo eles Brian Gibbons, um jogador que foi trazido de New Jersey, né, um jogador de 30 anos, que é um ala esquerdo, um jogador para o ataque. Também Carter Rowney, um jogador de 29 anos, que veio dos Penguins, e é um ala direito, também um jogador para o ataque. E os dois jogadores que foram trazidos para suprir a nossa defesa, que é o Andrei Schuster, que é de Tampa Bay, né, veio do Lightning, 27 anos, e por último, o Luke Shen, jogador que veio de Arizona, 28 anos também, tanto o Schuster quanto o Shen, né, defensores. E desses quatro jogadores, Publio, quais deles tu acredita que pode ter um impacto mais positivo na equipe? Olha, Ale, eu acredito que na defesa talvez eles façam um trabalho melhor do que talvez o Gibbons ou o Rowney, que foram contratados aí para as linhas ofensivas, né? Eu acredito, vou dar mais ênfase para os dois defensores, e apesar de nossos jovens jogadores terem composto a terceira linha defensiva e terem ido bem, vi jogos muito bons deles, o Patterson principalmente, que é um protegido seu, o Ilinski também. Temos a opção do Larson, que esquecemos aí dos prospectos também, que se encaixaria muito bem, na minha opinião, no time ali atrás. Mas senti ela meio frágil também, de uma certa forma. O Luke Shen, ele é um tipo de enforcer que pode trazer a questão mais física aí, interessante, intimidar, né, outros principais jogadores de outros times. E acredito que o Schuster seja um pouco mais técnico, né? Pelo que eu vi ele jogando no Lightning, ele é um pouco mais técnico, é físico também, encara a bronca, mas eu acho ele um pouco mais técnico. Dou mais ênfase a esses dois defensores, acredito que eles vão suprir algo mais agressivo que estávamos sem aí. Temos o Bieksa, né, que não sei se ele vai continuar no time, se não vai, algo para depois vocês me dizerem aí. Acredito que não tenha mais espaço para ele, ainda mais com essas contratações aí defensivas. E acredito que eles possam fazer um trabalho e arrumar uma briga boa com essa molecada que tá jogando bem atrás, entendeu? Porque temos duas linhas fixas já com o Montour, que renovou agora, e Fowler. O Lindholm e o Mason muito bem entrosados, fazem um trabalho excelente. Gosto muito dos dois jogando juntos. E essa terceira linha defensiva aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, minha opinião aí em relação a esses caras que vieram é essa mexida que pode acontecer aí na defesa e pode trazer algo mais. Sobre o Gibbons, vi pouco ele jogar no Devils, acho que vai trazer um pouco de experiência, talvez não seja testado, talvez seja bem testado, muito testado numa quarta linha, né? Nas outras não vejo muito espaço para ele, mas é isso. Nelson, e aí? Bom, nada melhor do que números para trazer para a gente o que cada jogador tem a oferecer, né? Porque são os fatos. Com relação ao Brian Gibbons, em 59 jogos, ele marcou 12 gols, fez 14 assistências, total de pontos 26 e um plus-minus de 10. Um jogador mediano, do meu ponto de vista. É um jogador que não tem tanta ênfase em si. Acho que poderia trazer alguma coisa positiva na terceira ou na quarta linha, talvez. Ele tá cadastrado aqui nos Ducks como center. Se vão fazer alguma alteração futura ou não, de acordo com o desempenho dele, aí veremos futuramente. Bom, vamos ao round. Isso eu tô falando das estatísticas da temporada passada, tá? O Rowney, ex-jogador dos Penguins, em 44 jogos, 2 gols, 3 assistências, total de 5 pontos e um plus-minus de menos 13. Esse aí acho que não tem tanto o que fazer, não. Esse aí vai ser aquele jogador que, se lesionar 2 ou 3 jogadores, aí vai ter que chamar ele, né? Mas acho que ele não vai ter muita coisa a fazer nos Ducks, não. Ele tá cadastrado aqui como ala direito, né? E esses foram os 2 jogadores das linhas de ataque, das linhas ofensivas. Bom, agora falando com relação aos 2 defensivos. Bom, em jogadores defensivos, eles não têm umas estatísticas tão favoráveis em termos de gols e assistências, embora a gente saiba que os defensivos, eles são a última carta na manga do ataque de um time, né? Tendo em vista que, se o time não consegue infiltrar, ele vai dar aquele velho passe para trás, né? Que vai estar os 2 jogadores da linha defensiva e bombardear o gol, né? E aí eles conseguem marcar ou até fazer uma assistência de um deflect aí, né? É bem bacana. Mas os números deles também não são nada empolgantes, né? Tendo em vista que em 44 jogos o Suster, ele somou aí 2 gols, 5 assistências, um total de pontos de 7 pontos na temporada passada e um plus-minus de menos 5. No meu ponto de vista, esse plus-minus aí é o que mais retrata a realidade do jogador no time, né? E o jogador defensivo, sim, ele precisa ter um plus-minus positivo, que significa que enquanto ele está na linha, ele tá segurando a onda e o time está conseguindo contra-atacar e marcar gols, né? Então um plus-minus de menos 5 não chega a ser um plus-minus deplorável, mas também não é aquela coisa empolgante, né? Fica no meio termo, no mediano. E para finalizar, o Luke Shen, ex-jogador do Arizona, em 64 jogos, ele marcou apenas 1 gol, conseguiu dar 6 assistências e total de 7 pontos. Agora, o plus-minus dele na temporada passada foi de menos 12, ou seja, foi bem pior do que o Suster, né? E, enfim, acho que a gente não foi muito feliz com nenhuma das 4 transações. Ele é briguento, esse daí. Esse gosta de uma briga, viu, Nelson? Sim, sim. Esse aí seria o nosso enforcer, no caso, né? Até porque ter o plus minus positivo nos Coyotes é quase como um porque é um time que é, tanto ofensivamente quanto defensivamente é cruel, né? Diferente do Lightning, né? Que tem vindo bem. Tudo bem que tem o Vasilevski que tava indo muito bem no gol, mas... É, um time semi-pronto já. Um time entendo que o Suster se deu melhor lá, né? Ah, com certeza, com certeza. E eu vejo dessas quatro contratações, assim, né? Mais jogadores pra compor elenco mesmo, né? Pra gente utilizar esses jogadores, ou nas linhas inferiores, no caso, os jogadores... quando tiver alguma lesão, ou dependendo da estratégia, né? E no caso dos defensores também, para suprir algumas carências, né? O Boschman e o BX, eles não vão mais estar na equipe, né? Então trouxemos Schuster e Schenk, que na minha visão são jogadores que obviamente são mais jovens, e também, vendo de maneira geral, acredito que pode ser, é uma dupla que foi... uma boa aquisição, se a gente for comparar com Bieksa e Boschman, a nossa defesa ganhou muito, tendo Suster e Schenk agora, né? Desses dois defensores, que eu vou me ater mais, eu acho que o Schuster pode ter, né, um melhor desempenho, né, no último páreo defensivo ali, estando junto com algum jogador jovem, que pode ser o Larsson, pode ser o Pettersson, correndo por fora ali, pode ainda vem o Elinsky, né? Eu acredito que ele possa... tá ali junto, ou então como um jogador, como um sétimo defensor, né? O Shen é a mesma coisa, ali tá um jogador para suprir alguma questão estratégica conforme o jogo, até mesmo o desgaste de algum outro jogador, e ele pode entrar para suprir, né? Mas a gente não vê nesses quatro jogadores nada de protagonismo, né? A gente não pode esperar protagonismo deles, mas quem sabe, né? Eu quero ser surpreendido, e surpreendido positivamente, com um bom desempenho desses jogadores, né? É isso que eu peço. Então, nosso terceiro tema hoje, que também tange aos nossos jogadores da equipe, diz respeito às renovações de contrato de jogadores importantíssimos para a equipe. Quatro jogadores nessa off-season tiveram seus contratos renovados, sendo eles o Adam Henrique, que assinou um contrato de 5 anos, John Gibson, nosso goleiro titular absoluto, 8 anos de contrato. O tcheco sensação da equipe, Andrei Kasha, né, 3 anos em contrato. E o Brandon Montour, que foi uma grande novela essa renovação de contrato dele, a gente pode e deve comentar aqui, que assinou um contrato de 2 anos. E aí, Publio, sobre os contratos, diga-nos... foram positivas essas renovações com relação também aos salários, né? Que eu vou comentar aqui. O Henrique assinou por 5 anos, né? Recebendo em cada ano cerca de 6 milhões, aí aproximadamente 6 milhões, arredondando. Gibson, 8 anos, em cada ano ele vai receber 6,4 milhões. Aí Kasha, sim! 3 anos, recebendo 2,6 milhões. E por último, Montour. 2 anos, recebendo em cada ano cerca de 3,4 milhões. E aí, com relação a esses contratos, o que tem a nos dizer, pô? Olha, como o Murilão se absteve aí no último comentário, eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre esses jogadores aí agora, depois eu comento. Mas e aí, Murilão, você que não apareceu aí na última, o que você acha, velho? Você tá feliz? Cara, olha só, a única coisa que me incomoda mais aí é esse contrato do Montour, que fechou aí 3,6, é isso? Montour são 2 anos, cerca de 3,4. 3,4. E o Kasha, 2,6? 2,6. Um contrato bem, assim, eu diria, depois vou comentar com maior tempo, assim, um bom contrato, né? Um bom contrato, mas eu acho que o do Montour é um pouco alto aí para a qualidade dele, para que ele mostrou para o time até então. Eu acho que o Kasha, por exemplo, merecia um pouco mais do que ele. Não sei aí se o Kasha precisava aumentar, na verdade eu acho até que não. Eu acho que o contrato do Montour que não deveria ser tão alto. Porém, eu entendo que é um jogador importante aí para o nosso elenco. Eu acho que o Montour tem bastante a agregar. E talvez essa foi a maneira aí que encontramos para não perdê-lo, né? É, mas eu acho que é um valor um pouco alto para o que ele nos ofereceu até então. É mais aquele contrato, mais aquele valor para o que ele pode nos oferecer do que para o que ele nos tem oferecido. Exatamente, é um contrato bem alto, né, que o Montura assinou, para um contrato que geralmente quando os jogadores passam por aquele período de geralmente 3 anos, que é o contrato inicial da liga, né, o contrato de novato, geralmente é feito, né, o que eles chamam de bridge deal, que é um contrato ponte, né, que nesse tempo de contrato ponte, que é por um valor que geralmente é amigável tanto para o jogador quanto para o time, o jogador tem aí a oportunidade de mostrar que pode mais, para poder, num contrato futuro, receber mais, ser mais valorizado, né? Só que no caso do Montura, o que eu vejo é que a valorização dele já foi meio que imediata, né? Meio à força, até porque foi uma grande novela que se estendeu ao longo de boa parte aí da off-season, a negociação entre Montura e os Ducks, e ele conseguiu o que queria, né? Ele recebeu um contrato alto, né? Um contrato alto já, mostrando que ele quer um contrato cada vez maior, né? Mas ele também precisa agora, com esse contrato alto, elevado, mostrar que vale isso e, quiçá, vale mais do que isso, né? E aí, público? Assino embaixo em relação ao Montura aí, o que vocês falaram. A gente tem que saber criticar também, né? Não só elogiar, o menino voa ali de trás, tem melhorado os shots no gol, tem feito gols. Eu gosto dele, mas nos playoffs ele deu uma escorregada ali, quando acho que estava empatado ainda, no jogo que a gente fez um gol muito rápido. Acho que desequilibrou o time, não gostei. Achei que ele ficou um pouco nervoso, entendeu? E achei que foi meio forçado esse contrato também. Mas eu acho que ele tem bastante espaço para mostrar ali do lado do Fowler o que ele é capaz, então vamos ver aí como ele vai se comportar, e essa season é importante. O Gibson, fiquei muito feliz, merecido, acredito que nos próximos anos ele será nosso goleiro aí, e pode ter certeza que ele vai conseguir algo além do que ele imagina ali, que o elenco tem capacidade, e ele também, eu acho que tem muito potencial. Ele foi especulado aí no Vezina, agora não chegou a concorrer, mas merecidamente foi especulado. Gostei bastante. O Caixa, como todos nós já falamos, um baita jogador, né? Um cara que o Ale viu agora há pouco aí, que ele foi escolhido por último praticamente, que nós somos muito somos mesmo, que ele é um baita jogador, tem um potencial gigante, muito rápido, inteligente, e é isso aí. E aí, Nelson, o que você acha dos caras que renovaram aí? Bom, começando a falar pelo nosso grandíssimo goleiro John Gibson, acho que é unânime, né? A satisfação e inclusive por ele ter conseguido assinado. Foram 8 anos, é isso? Exatamente, 8 anos. 8 anos. Acho que todos, torcida, até jogadores, né? Você entra no. Você no dia da confirmação que ele assinou 8 anos de contrato com os Ducks, jogadores comemoraram, né? Caixa comemorou, se eu não me engano, Montour também, enfim. Ele está se mostrando bem constante, e uma coisa que a gente percebe é que temporada após temporada ele vem melhorando a principal estatística dos goleiros, que é o percentual de saves, né? O percentual de defesa. Então ele vem progredindo, ele não só mostrou que ele é constante, ele mostrou que ele pode melhorar. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor renovação de contrato que os Ducks fizeram nessa temporada, nessa off-season. É, falando do Montour, eu acho que ficou girando em torno de quanto o salário dele, Ale? Ele assinou um contrato de 2 anos e ele vai receber em cada um desses anos cerca de 3,4 milhões, assim, arredondando, dá 3,387 milhões. Ele queria um contrato de cerca de lá de 5 milhões, né? E os Ducks queriam dar um contrato de um pouco ali próximo de 3, 2,5 entre 3, né? E daí, na negociação, eles acabaram fechando 2 anos, 3,387 milhões. Bom, eu creio que essa assinatura aí foi mais por necessidade, essa renovação de contrato. Vejo mais como necessidade dos Ducks, porque ele é um bom defensor, tá? tanto na defesa quanto no ataque, entendeu? Porque ele tem uma boa estatística de assistências, tá? O total de pontos dele também foi muito bom. Ele marcou 32 pontos na temporada passada e fez 23 assistências. Aí a gente confronta com as novas contratações dos Ducks, né? Que não tiveram números nem próximos a isso. Isso eu falo com relação aos defensores, né? Porque assim, o Ducks ele não pode abrir mão de um jogador bom, né? Agora assim, que foi um pouco demais, eu também achei que foi um pouco demais. Mas eu creio que esse demais tenha sido por causa da necessidade e não por falta de conhecimento, ou falta de qualquer coisa. O caixa, assim, ele foi uma boa aquisição, ele foi uma boa renovação e o garoto, ele tá voando. O caixa, ele tá trazendo muita alegria para os Ducks, para a torcida dos Ducks, né? E é um jogador novo, né? Então, acho que os Ducks têm mesmo que investir nele, né? E futuramente fazer uma renovação de um contrato que ele mereça. Porque a gente sabe que ele merece mais do que ele renovou. Porém, ele é bem novinho. Só tem 22 anos. Então, ele deve estar aí nessa fase de ponte aí que você falou, que é o momento aí que o jogador vai ter que mostrar que veio e depois disso fazer aquela assinatura da vida dele, né? E aí sim, aquela renovação da vida dele. Espero que ele continue nos Ducks e espero que ele continue progredindo também. E por último, Adam Henrique, que entrou no meados do final da temporada passada, né? E realmente ele mostrou um entrosamento fora de comum com os jogadores dos Ducks. Até porque ele jogou a maior parte da temporada, se eu não me engano, creio que ele jogou a maior parte da temporada no Devils. Né? Não tenho. Isso aí foi metade. Foi metade, não foi? Acho que, se não me engano, em novembro. Que foi quando o Vatanen foi pra lá e o Henrique veio. Beleza, mas assim, você sair de um time no meio da temporada, ou embora que tenha sido no início, mas você tinha uma visão de jogo diferente, né? Você tinha você tinha jogadores diferentes, você tinha companheiros diferentes, mentalidades diferentes, e eu acho que ele encaixou. Acho que ele encaixou bem, velho. Acho que ele encaixou muito, que nem muito maluco, bem, nossa, cara. Muito bem, tá, velho. Tá doido, mal, velho. Ele caiu de paraquedas. Rápido. Caiu de paraquedas no Ducks e já começou engrenando, já marcando gol e dando passe, e é isso aí. Também ponto pro Henrique. Mas outra coisa que eu queria pontuar, ainda pegando aí o gancho aí do assunto do Henrique, eu acho que o que torna mais difícil ainda o trabalho de um jogador desse é que ele tem que. Ele se muda, ele faz uma mudança grande, porque ele tá morando lá num estado, né, da costa leste, extremo leste lá. Vai pro extremo oeste, longe ali, por enquanto, eu até tava lendo sobre isso daí, ele ficou o primeiro mês ali, morando ali, só o que ele trouxe na mochila, no hotel ali. Tava. E assim, ainda assim o cara arranja um jeito de fazer a transição de time dele parecer tão suave assim, como se fosse normal sair vou mudar de um time aqui da mesma cidade, entendeu? Ele supera todas as dificuldades para poder jogar no mesmo nível que ele tava jogando. Isso eu achei sensacional da parte dele, entendeu? E não levou pro Rink, né, toda essa dificuldade, né? Exatamente, ele tinha dificuldade, mas ele, apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu deixar tudo de lado e fazer uma transição. Eu tô procurando a palavra aqui, não consigo encontrar. Uma transição. Não vou colocar impecável aqui. Uma transição que, assim, você não encontra buraco ali pra falar assim: ah, mas nisso aqui parece que ele não se adaptou muito bem. Nesse ponto aí, você faz uma transição, ele faz uma transição impecável. Do nível de jogo dele, entendeu? Até pelo tempo de contrato que ele fechou também. Exatamente, era uma coisa incerta. Então, assim, eu fechou, acho que. Né, abraçou ele ali, né? Exato. Abraçou e, geral. Eu tiro o chapéu aí pro trabalho que ele fez aí nesse início aí de contrato com os Ducks e espero muito dele. Assim, ele é um jogador que eu. Pô, que eu gostei bastante, entendeu? Por ver todas essas dificuldades superadas. Eu acho que até a uma característica da torcida local dos Ducks, que eles pelo menos o que eu vejo na mídia, é que eles abraçam muito os jogadores, assim, em termos de tanto o time força o contato dos jogadores com a torcida, como a torcida, ela retribui isso aí. Eu acho que a torcida abraçou literalmente o Henrique quando ele caiu literalmente de paraquedas, e eu creio que isso foi um dos motivos para ele superar todas as dificuldades, para ele deixar de lado e não trazer para o Rink todas as dificuldades que ele estava enfrentando, né? Que a gente sabe que com uma transação dessa, você sai de um lado do país, vai para o outro extremo oposto do país, e a gente sabe que você ficar longe da sua família e você passar um tempo morando em hotel, não recebe visita. Não... Enfim, deve ser uma coisa bem deprimente, e ele soube levar isso muito bem, muito bem. Com certeza, e foi uma contratação extremamente positiva, né? Que a gente pode dizer que existiu o Ducks pré-Henrique, né? E o Ducks pós-Henrique na temporada, né? E até mesmo o entrosamento que ele encontrou junto com o Caixa e o Rich, que foi decisivo também para que ele tivesse essa ótima temporada que ele teve, né? Quantas outras contratações, agora a minha visão, né? Perdão, as renovações de contrato, melhor dizendo. A do Henrique, impecável, ele realmente merece um contrato, mereceu essa pomposa valorização, né? E espero que ele siga fazendo esse bom trabalho que ele já mostrou que pode, né, jogando como central nos Ducks. Com relação ao Gibson, né, 8 anos parece um contrato extremamente longo, mas o Gibson é um jogador jovem, né, um goleiro jovem, um goleiro que tem G de Giger, espero que ele consiga os mesmos prêmios, né, e nos leve a Stanley Cup, como o Giger nos conduziu, né? E ele teve uma valorização muito expressiva, né? E 8 anos para ele, que hoje está com 25 anos, ele vai estar ainda com 33 quando terminar o contrato, e a gente vai pegar toda a idade áurea dele, né? O top da carreira dele, ele vai provavelmente estar jogando em Anaheim, né? E ele é a pedra fundamental da nossa defesa, né? Eu acho que todo bom time começa com um bom goleiro, e nós temos esse bom goleiro no Gibson, né? Ainda que em alguns momentos ele tenha muitas lesões, mas eu acredito que isso possa ser conduzido de outra forma, acredito que ele possa jogar, sim, uma temporada completa sem um grande número de lesões, né? Temporada passada ele já mostrou isso, ainda que ele teve alguns períodos lesionado, ele ainda conseguiu jogar 60 partidas, que é um número expressivo para um goleiro titular, né? E a gente tem o Miller, né? Qualquer coisa, o Miller também pode, em algumas partidas, também segurar o tranco, né? Com relação ao Kasha, eu acredito que foi um contrato amigável, tanto para ele quanto para o time, né? Foi um contrato muito bem firmado para ambas as partes. O Kasha pode mostrar nesses 3 anos de contrato que ele vale mais do que isso, ele tem capacidade, ele tem potencial para isso. E para os Ducks também não sobrecarrega, né? Ter o teto salarial com o contrato dele, né? A gente tem um potencial muito grande nele por um valor bastante, eu diria, irrisório perto do potencial que ele tem. E do Montour, né? Nós já comentamos aí bastante, ele é um jogador com extremo potencial, né? Que já tá aí jogando o nosso primeiro páreo defensivo, mas como ele assinou um contrato grande, um contrato pomposo, falando economicamente, junto com esse grande contrato também surgem grandes responsabilidades. E estar junto com o Fowler, tendo bastante tempo no gelo, é uma grande responsabilidade. Eu espero que ele dê conta, né, e honre esse valor expressivo que os Ducks estão pagando, né, para que ele seja nosso jogador. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração sobre as nossas renovações de contrato? Ou podemos dar continuidade? Eu queria só deixar registrado aqui que o Kasha, ele foi a 25º pick da 7ª rodada. Nossa! E o garoto tá destruindo. No, o garoto tá destruindo. Ele foi então ele foi a escolha de número 205. Sim, então ele foi. Teve ele mais umas 4, 5 escolhas e acabou o draft. Aham, foi um dos últimos. É um legítimo steal, né? Que eles chamam, que é um. Que conseguiu um jogador com grande qualidade lá nas últimas rodadas, né? Um baita nas steal. Últimas rodadas. É, foi um. Ah, nesse caso, acho que a gente. Que veio de uma transação, né? Que veio de uma transação, é isso? Exatamente, ele veio de uma transação que a escolha, essa de 7ª rodada, não pertencia aos Ducks, pertencia ao Toronto Maple Leafs, e os Ducks herdaram através de uma troca, que eles receberam essa pick e selecionaram Kasha, né? Que bom, muito, muito bom ter ele, mesmo sabendo que ele foi uma escolha lá de últimas rodadas, últimos momentos de draft, um baita steal. Certo, pessoal? Então, dando continuidade, agora vamos com novidades para a equipe para a próxima temporada. E a novidade está no nosso fardamento. Uma nova camisa, um terceiro uniforme, uniforme alternativo que os Ducks passarão a usar já na próxima temporada em alguns jogos. Essa camisa, ela tem um quê muito especial, que ela une o antigo Super Pats, os Mighty Ducks, com o design novo do Anaheim Ducks, era Disney com era Samuelis. Uma camisa que, na minha opinião, já dando a minha opinião diretamente, é uma camisa que no primeiro momento eu fiquei bastante com o pé atrás, achei que eles poderiam aproveitar melhor o design, principalmente da camisa antiga, com aquele logo sensacional do Pato, né? Com os sticks cruzados, os tacos cruzados, aquele logo sensacional que tenho para mim, não só por uma questão clubista, mas também por uma questão de estética, de design, como um dos logos mais bonitos que eu já vi. E também a questão das cores, né? Juntar o preto dos Ducks atuais com as cores antigas, o verde, o roxo, né? E cores que sagraram os antigos Super Patos. E nessa junção toda nós temos então a terceira camisa, o uniforme alternativo. Um uniforme que eu disse então que no primeiro momento fiquei com o pé atrás, mas depois analisando e vendo com calma o detalhe, o design dessa camisa, eu me apaixonei e pretendo aí futuramente ser uma das aquisições junto pro guarda-roupa de uniformes dos Ducks, né? E aí, Murilo, o que tu achaste desse novo uniforme alternativo? Rapaz, eu amei essa camisa, cara. Eu, desde que eu vi, eu bati o olho ali na... Foi até, acho que, se eu não me engano, foi numa postagem do Facebook que vocês marcaram. Cara, quando eu bati o olho na camisa, eu falei, nossa, coisa linda. Nossa, eu gostei demais. Achei que fizeram uma junção de design. É claro que ela remete muito mais ao design antigo do que ao novo. Principalmente ali pelo logo tal, e até as próprias linhas da camisa, mas se você for ver, essa camisa, ela traz todas as cores que existiam na jersey clássica, e todas as cores que existem na jersey atual. Ela é a primeira third jersey que eles juntam todas as cores que os Ducks já possuíram e ainda assim conseguiu fazer um trabalho limpo. Não ficou uma camisa poluída, cheia de coisa, não. Ficou um trabalho muito bem feito. Eu lembro quando eu tava vendo, inclusive, essa postagem no Facebook, tinha uma coisa engraçada que a gente via nos comentários, né? Principalmente que... pelo tanto de hater que os Ducks possuem lá nos Estados Unidos, você via bastante assim nos comentários, assim, Duck sucks, but I want this jersey. Pra você ver como ficou legal, como ficou louca essa camisa. É muito louca, eu gostei. E assina embaixo que o Dallas falou. Também pretendo adquirir ela assim o mais rápido possível. Tô pensando inclusive pra esse ano ainda. E aí, Públio, a junção do velho e do novo, o que que tu pode nos dizer dessa terceira camisa sensacional aí que os Ducks lançaram? Vocês detalharam ela muito bem, eu achei que foi um bom trabalho, bem feito. Não gosto muito de verde, mas achei uma bela jersey. Acho que o mais interessante, uma coisa que vocês não citaram, que eu prestei atenção, é que ela é uma silver jersey, né? E ela tem uns pontos prateados ali nela também, que dá algo referente, assim, pelo menos na minha cabeça, visualmente, gelo e aquelas cores antigas, as faixas embaixo cortadas igual, modelo antigo. O logo atual nas ombreiras, né? Muito parecida com a laranja, né? De uma certa forma, que é muito bonita também. É uma jersey... que mostra ali o Orange County mesmo, né? E acho que esse trabalho que eles fizeram na Adidas aí foi muito bem feito. Achei uma jersey muito linda aí, que merece sim estar dentro do guarda-roupa aí de quem gosta de hockey, né? Não só de quem ama o time. Um toque bem legal do Murilo aí, que outros torcedores veem esse logo que você detalhou tão bem, Dallas, e puta merda, cara, é de tirar o chapéu. Até quem não gosta de hockey, chama atenção, é algo bem legal. E aí, Nelson, é uma camisa que tu comprarias pra usar nesses 40 graus aí da Paraíba? De meio-dia na praia. Cara, que manto. Aí sim, hein? Que manto. Bicho, na moral, essa é uma, se não há, mas é uma das melhores e mais bonitas camisas, jerseys, que eu já vi dos Ducks. Como já foi comentado anteriormente, ela traz traços antigos, né? Que aquelas linhas horizontais, aliás, aquelas linhas, como é que se diz? Inclinadas, né? Nas diagonais. Sim, diagonal. Isso, na diagonal, na parte do centro da camisa, né? Em si. Que é uma característica bem marcante, né, da jersey do Mighty Ducks. E nas mangas, ela traz o traço da manga atual da nossa jersey. Então, isso foi uma junção do old school com o novo. Né? Eu gostei bastante, gostei da cor que ela trouxe, o azul turquesa, né? o ciano, é uma cor bem remetente aos Mighty Ducks, né? O roxo, ele está presente também, e o preto, né? E ela é uma edição especial de 25 anos de fundação dos Ducks, ou Mighty Ducks, né? Então, acho que inclusive por isso veio com uns detalhes em prata, saiu essa obra de arte aí que eu vou tirar a foto ainda e vou mandar sol de meio-dia na praia, um calor de 40 graus. Eu vou cobrar, hein, nossa. Prometeu, tem que cumprir, hein? Tava gravado no podcast. Com certeza, com certeza. Cara, isso tá muito lindo, velho. Isso aí é a aquisição certa. Com certeza. Eu vou além, Nelson. Vou mandar vídeo. Deu marcando gol com ela aqui também. Louco. Numa temperatura. Já são duas promessas, hein? Prometeu tem que cumprir o podcast. Aí sim, aí não cumpriu, tem punição. A brincadeira à parte, é uma camisa linda. Acho que não tem adjetivos, porque ela nos remete não só às cores, enfim, mas toda a história da equipe nesses 25 anos, né? Que é muito marcante para cada um de nós aqui nesse podcast, né? Para todo torcedor, acho que ela tem um quê de nostalgia e, ao mesmo tempo, um quê de renovação. Ela nos lembra do passado, dos Super Patos, ela nos traz o presente, esse time maravilhoso que nós temos, né? E eu acho que é uma jersey que, como outros torcedores de outras equipes, também vão adquiri-la, né, pela beleza que ela traz, pelo design, pela questão old e new. Então é uma camisa que vale a pena, pelo menos, dar uma olhada e curtir e compartilhar. Enfim, é uma camisa que é 100% Ducks, porque ela traz o novo e ela traz o antigo. Certo, pessoal? Mais alguma coisa sobre a camisa? Essa camisa extraordinária que nós teremos em pelo menos 15 partidas na próxima temporada, né? Espero muitos gols com ela. Muitos gols. Que ela seja uma camisa de sorte, né? Que nesses jogos a gente faça boas para honrar essa camisa. Vamos comemorar com ela, vamos comemorar sim. Então, pessoal, nossa última pauta desse podcast de hoje diz respeito a um possível favoritismo da equipe para a Stanley Cup da próxima temporada. O nosso time fez algumas contratações, renovou alguns contratos. E aí, temos um time que pode ser considerado favorito, como um dos favoritos, ou não, para vencer a Stanley Cup na próxima temporada? Vou começar com meu amigo Nelson. E aí, Nelson? Somos favoritos? Podemos apontar os Ducks como um dos times favoritos da Stanley Cup na próxima temporada, ou não? Então, bom, que os Ducks é um time tradicional nos playoffs, isso eles já nos provaram e já provaram para os outros times, né? Que eles estão para todas as temporadas, pelo menos tentar brigar pela Stanley Cup. Só que eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade diferente, porque como a gente sabe, os Ducks eles é um time que é mais físico do que ágil, né? E como o próprio Murray ele comentou que precisava de colocar mais velocidade no time, só que ele não fez nada para isso e pegou essa batata fritando e jogou nas mãos do Carlisle, que por sua vez já é tradicionalmente um técnico com uma visão mais física, e agora ele vai ter que mudar, né, toda uma história que ele tem de técnico, né, todo um passado que ele tem de técnico, e tem que se renovar, né, que é a nova mentalidade, né, do, entre aspas, dos Ducks. Acho que tá faltando alguma coisa a mais. Eu acho que tá faltando... Assim, a gente sabe que o hockey ele é um esporte muito imprevisível. Mas se a gente for levar em consideração estatísticas, eu acho que favorito a gente ainda não é. Mas vamos lá, né? Vamos ver aí com essas renovações, essas aquisições. E a temporada, a janela vai estar aberta aí até a deadline. Vamos ver o que pode surgir até lá, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de algum empurrãozinho a mais. Pelo menos é o que eu sinto, né? Que a gente precisa. Mas que a gente é um dos favoritos, isso a gente já mostrou e comprovou várias e várias vezes. E um time que em 15 anos só não foram duas ou três vezes para off-season, né? Para post-season, no caso, para os playoffs. Então não tem o que se contestar com relação ao favoritismo é coletivo, mas ao favoritismo principal, acho que está faltando alguma coisa ainda. Públio, nas últimas temporadas, os Ducks estão sendo apontados sempre como favoritos, né? Nas últimas 6 temporadas consecutivas, o time chegou aos playoffs, sendo em duas dessas oportunidades, a gente chegou até a final de conferência. E nessa temporada, tu acredita que a gente continua com esse favoritismo, visto o retrospecto passado ou não? Eu acredito que sim. Na Costa Oeste seremos muito competitivos, temos time para isso, temos excelente experiência já de alguns jogadores, temos novos voando, como já citamos, nas renovações, principalmente. Gibson, uma peça muito importante para isso realmente acontecer. Temos que contar com ele e com o Miller também, porque, como você mesmo disse, começa pelo goleiro ali. E o goleiro estando bem, estando com a cabeça no lugar, no walking, sim, ele faz a diferença. É muito rápido, é muita pressão, é muito barulho. E o cara tem que estar ali o tempo inteiro ligado. E ele mostrou essa última season que ele pode ajudar muito o time. E aí o restante, eu acho que é corrigir no power play ali, contabilizar mais vezes no power play. Uma questão do Carlisle também, ele tem culpa nisso, ele precisa se esforçar em relação a treinamento, de linha especial, entendeu? Disciplina do time, muito importante. Entregamos power plays pobíssimos na última season e Acho que isso tem que dar uma melhorada também na questão da mentalidade e testar essa quarta linha e ela dar certo, né? Porque temos três muito capazes já, ofensivas, e uma quarta linha agora jogando firme e fazendo gols e causando, não sei, alvoroço, fazendo alguma coisa a mais, que é o que o Nelson talvez esteja falando. A gente pode sim chegar longe nos playoffs e sim ser campeão da Stanley Cup mais uma vez. Eu acredito sim nisso. E coloco isso também nas mãos do Gettler, do Perry, do Kessler, né? E agora do Henrique também, que conseguiu um bom contrato, jogou muito bem, mostrou personalidade e pode levar a gente para esse caneco também. E aí, Murilo, temos um time que hoje a gente pode considerar como um time favorito da Stanley Cup, ou ainda está faltando a cereja do bolo para esse time, para a gente se considerar um favorito? Então, Alexandre, acho que o Nelson falou grande parte aí, assino embaixo também. Os Ducks é um time tradicional, isso já mostrou. As últimas seis temporadas, correto? Que eles não deixam de ir para os playoffs em nenhuma das vezes, das últimas seis. Então, assim, é um time tradicional, tem tradição, camisa tem peso. Isso a gente sabe. Ponto. Segunda observação é que é um dos melhores times da Costa Oeste, da Conferência Oeste, isso também não temos dúvidas, tá certo? Eles são, temos um elenco bom, apesar de na temporada passada, mesmo com um elenco bom, a gente não ter conseguido ir bem nos playoffs, mas a gente tem um elenco competente, é um dos melhores, pelo menos no papel, é um dos melhores da Costa Oeste, tá certo? Fica aí entre pelo menos os três melhores da Costa Oeste. Porém, eu não coloco ele como favorito à Stanley Cup. Eu acho que pelo reflexo do que aconteceu na temporada passada. Tem muita coisa a se consertar. Não tá havendo contratação para consertar esses erros. Também uma das culpas que a gente colocou, inclusive nos podcasts, da questão do culpa do técnico também, o técnico se manteve o mesmo. Então, assim, não acho que é um dos favoritos, não acho que é o favorito a Stanley Cup nessa temporada. Ainda temos que consertar algumas coisas para a gente conseguir ser o favorito, mas somos sim um dos melhores da Costa Oeste, da Conferência Oeste, aliás. Temos um elenco muito bom. Dá pra ir pelo menos pra final da conferência ou chegar no mínimo aí na segunda rodada dos playoffs. Menos que isso não dá. Eu vejo que talvez a palavra certa não seja favoritismo, colocar o time no grupo de favoritos, né? Mas um time que tem um grande potencial, tem peças que podem nos conduzir a um possível título, né? Só que a questão que para mim é central nesse sentido é como essas peças vão ser postas no gelo para poder render da melhor forma possível e esse rendimento nos fazer então emergir como um dos favoritos, né? Essa é a questão central que passa daí pela mão do nosso técnico, né? E nesse momento eu vejo como ele entra nessa temporada extremamente pressionado pela questão do resultado, pelo plantel que tem e pelo resultado que vem apresentando, né? O que vocês acham? É a questão da mentalidade dele, da forma com que ele traz o jogo, né? A questão do jogo físico é bom? É bom, os body checks, assim como as brigas, eles tanto vamos dizer, instigam os companheiros quanto intimidam os adversários, né? Mas a gente tá vendo aí uma geração que já passou, né? de enforcers e de jogadores mais de times predominantemente mais físicos. Acho que o Ducks ficou preso no passado e tá precisando mudar. Concordo, acredito que a postura agora deve ser outra, né? Uma postura mais voltada. Aí, como a gente iniciou o podcast falando, né, de juventude e velocidade, eu acho que a visão, a perspectiva para o time, eu penso que deva ser essa, né? Esperamos que isso se concretize, se materialize em bons resultados para nós, né? Então, pessoal, vamos chegando então ao nosso encerramento do nosso podcast, né? E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer ao Públio, ao Murilo, ao Nelson. Muito bom estar aqui compartilhando essas ideias e conversando um pouquinho sobre os Ducks. E é muito bom retornar, né, fazer o nosso primeiro podcast de off-season oficialmente, né? Sempre muito bom poder estar conversando com vocês. E esse vai ser o primeiro, né, de outros podcasts que vão surgir aí nas próximas semanas, antes da temporada, né? A gente tratou de alguns temas hoje, vamos tratar de outros temas que também são de relevância e que foram, né, aconteceram agora na nossa off-season. Trataremos nos podcasts vindouros, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, né? Públio, então, considerações finais sobre este podcast, meu amigo? Pô, eu gostei muito da conversa com o Nelson, Murilo, você. Estamos ansiosos aí, né? Esperamos bastante aí do time, é um elenco competente, né? Como já falamos, temos prospectos aí que podem fazer a diferença e podem trazer bons resultados e números para o time, né? E já tá logo aí, acho que 40 dias já volta aí, praticamente, não ao certo aqui, mas deve ser por aí e com certeza temos outras coisas para falar, né? Aposentadorias de Jersey, os garotos que podem ter mais oportunidade ali, podem encaixar, né? Os prospectos, né, Ale? Você é um cara que gosta bastante de ver isso daí. Isso, acho isso mesmo, gosto bastante. Interessante, cara, a gente ficar de olho nisso, que do nada esses garotos podem nos trazer aí puro e bom hockey, né, pro time. Então é isso, boa noite aí pra vocês três e valeu aí, até o próximo, galera. Falou! Nelson, só uma pergunta, esse é o teu primeiro podcast, não é? É o meu primeiro podcast. A gente ia gravar um, mas acabou não dando certo. Resultou em uma conversa de mais de uma hora com o Públio, com o Renan. Uma conversa bem descontraída, mas é o meu primeiro podcast, sim, hoje. Ah, então, oficialmente, seja bem-vindo ao podcast, que seja o primeiro de muitos aí que tu venha nos agraciar com seus comentários aí sobre o time. Então, oficialmente, seja muito bem-vindo e pode falar as tuas considerações finais aí, as tuas, como é que foi, como é que tu te sentiu nesse teu primeiro podcast oficial? Ah, primeiramente, eu queria agradecer a você, Ale, queria agradecer ao Públio e ao Murilo, por essa oportunidade aí de a gente estar tentando contribuir. Não sou a pessoa mais indicada para comentar, mas eu me esforço bastante e bom, tá chegando, né? A temporada tá chegando, já passou já o tempo de ficar sem assistir hockey, né? Já deu. Estamos aí contando os dias para começar a temporada, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. E aí, Murilo? Considerações finais, meu amigo? Só mandar realmente aí uma boa noite aí pra vocês. Pô, podcast muito bom. Gostei da nossa conversa. Saudade realmente de falar do nosso time, de poder comentar, poder trocar uma ideia aí sobre o time, porque nossa, a gente fica muito parado, né? A gente aí começa a dar aquela saudade ali, a gente tenta arranjar aí alguma coisa pra fazer nesse tempo, né? Mas fica aquela saudade, aquela expectativa de começar de novo a temporada, pra gente estar lá torcendo. Então, muito bom, temos bastante coisa para falar, realmente, como você falou, eu tenho a aposentadoria de jersey aí, aliás, importantíssima. Só lembrar aí, fica ligado aí nos próximos podcasts que a gente vai falar sobre o evento mais importante da história dos Ducks aí. Aproveitar e dar essa alfinetada aí no público. E vamos lá, pessoal. Isso aí. Agora de olho nos próximos podcasts, que tem coisa boa vindo por aí. De considerações finais virou alfinetadas finais, hein? Fique bem claro. Exatamente, cara. Tomara que o Silane esteja lá na cerimônia, viu, Murilão? Boa noite, cara. Então, pessoal. Vamos então agradecer a todos que irão nos escutar aqui nesse podcast. Fica depois, né, os nossos cumprimentos a todos os torcedores que irão nos escutar. Comentem, compartilhem, curtam esse podcast, tá? Uma boa noite a todos e um forte abraço. Até a próxima!